Porque se você for analisar, de 2009 para cá, o município de Piqué Carneiro teve uma grande mudança. E essa mudança ela vem acontecendo onde todos podem constatar. É nos distritos, é nas comunidades, aqui na sede. E isso graças ao prefeito que tem a capacidade de entender cada um, ouvir cada um e pôr em prática essas ideias que são discutidas. Esse prefeito é o prefeito Expedito. E aqui nós estamos para também aprovar mais uma vez, senhor presidente, um grande projeto que é o projeto da paz. É o Dia Municipal da Paz, da Educação. Por que não transformar esse dia num dia onde podemos trazer todas as escolas para participar desse momento? Todos os profissionais da educação, todos os pais. Porque eu tenho certeza que aqui não tem mais gente, senhor presidente, porque hoje é um dia letivo. Acredito que é por isso que não tem muita participação do distrito. Eu quero aqui deixar uma receita para nós, para quem vai aderir ao projeto da paz no município de Piqué Carneiro. Para vocês, filhos, escutam mais seus pais, obedeçam mais seus pais. Para nós, pais, vamos escutar mais nossos filhos, vamos ouvir nossos filhos. Para vocês, aluno, obedeça seus professores, escute mais, aproveite. Esse é o momento que passa. E às vezes, quando passa, que chega lá, você vai ver que perdeu muita coisa de prestar mais atenção aos seus professores. E você, professor, escute mais os alunos. E nós, como todos, vamos participar mais das ações das nossas religiões. Porque praticar paz tem que ter Deus no coração. E ter Deus no coração é preciso amar. E isso surge a partir da família. Tenho certeza que vai ficar registrado 9 de março. Quer dizer, todos dia 9 de março. Estamos votando dia 19 de abril, né, Zimazinho? Mas é 9 de março, o Dia Municipal da Paz. Então isso é uma alegria para mim, acredito que é uma alegria para cada um de vocês que aqui estão. Parabenizar mais uma vez o padre Lazo e dizer, o padre Jabo não está presente, mas também é um grande responsável por tudo isso que está acontecendo no nosso município. É um padre que veio revolucionar a nossa religião, trazer mais fé para o nosso povo. Isso é o que está acontecendo, que nós vemos no município de Piqué Carneiro. E mais uma vez, agradecer essa atenção de vocês, alunos. Isso é importante. É assim que se transforma um profissional. E, senhor presidente, agora é meu voto. Eu vou votar a favor porque acredito que esse dia vai ser respeitado. Muito obrigado.